Ó, nós de novo, ó. É, a cúpula é de quebrada, nego. Hoje neblina não aflige, fumaçou esse céu, brisa late pra curtir, hidropônico no véu. As donas curte, nós também, rotineira essa cena. Back blunt, scan, sem transparecer problema. Desce o ponte dos brau, hidropônico de chave. Bota fogo na bomba que os moleque tão de naime. Fumacei as dona curte da essência aqui da lombra. Alecrim na blunt, narguilê, marafa consta. Hoje assiste neblinou e os moleque tão palos. Olhos de bob irritou, pisou suave glow. Na quadra chill em fumaça, em city ou house. Meta dos banda que fiel é que mais tarde rende faz. Sobre o brilho da lua, nevoeiro cobre o céu. Fumaça de beck aqui, vira sauna pras bebel. Mina chique se assanha, no puxa prensa e passa. De fantasia tiazinha, lombrada aquela baila. Mato seco, lombra massa e os bandido gosta assim. Lupa baixa danada, tá suave isso aqui. Bora aí, deixa fluir, na vibe dos moleque. No naipe Cabral Esparro, lindão de Juliette. Hoje neblina não aflige, fumaçou esse céu. Brisa late pra curtir, hidropônico no véu. Dona curte nós também, rotineira essa cena. Back blunt, skin, sem transparecer problema. E perfuma o lugar, curte os bop na lombra. Tela o ciclope à vista, nesse país das bombas. E perfuma o lugar, curte os bop na lombra. Tela o ciclope à vista, nesse país das bombas. Esses moleque é pique terrorista, então não se assombra da telombra. Só de tela o tamanho das bombas, mas tem que tirar onda. Mostrar que a fonte é made in rua. Nesse exército que corre o risco, só os loucos atuam. Ao brilho da lua, comércio, fonte de renda. Com essa rotina que os pivete cresce, não tem quem não aprenda. Não se surpreenda, hoje no narguilê vai custar tioso. Se na roda custa as bombas, dá até pra fazer pose. Bermudão, Kenner, prata, boné rebaixado. Naipe, palos, esparrado, imã pros e quadro. Nos frevo, badaga na lata, camuflo flagrante. Aos olhos inocentes, cerveja ou refrigerante. Colírio pra quê? Só quem adere a lupa entende. Se os bico perguntar, bota a culpa no sol quente. Nas injustiças bote um, pra mente amenizar. Nas conquistas bote um e vamos comemorar. Hoje neblina não aflige, fumaçou esse céu. Brisa late pra curtir, hidropônico no véu. As dona curte nós também, rotineira essa cena. Back blunt skin, sem transparecer problema. E perfuma o lugar, curte os bop na lombra. Tela o ciclope à vista, nesse país das bombas. E perfuma o lugar, curte os bop na lombra. Tela o ciclope à vista, nesse país das bombas.